A noite desta quinta-feira, dia 4 de julho, sendo dado o início da Expo Gaspar 2019. Prefeito Kleber Vandal, ao som da banda Terra Celta, começando hoje essa grande festa, esse grande evento do município. É verdade, Gil, amigos da Rádio Centenária do Vale, a Expo Gaspar 2019 já começou, né, com a abertura da exposição da parte agrícola, agropecuária, na noite desta quinta-feira, e com a apresentação da banda Terra Celta. Trabalhamos no sentido de organizar um grande evento. A Expo Gaspar esse ano está maior, mais ampla, com mais atrações, e o objetivo disso tudo, Gil, é que a nossa população, que a nossa comunidade venha para cá, participe, para junto a gente fazer uma grande festa. Na sexta noite, abertura oficial do evento a partir das 19 horas e segue a partir daí uma série de atrações culturais para toda a nossa comunidade. E o nosso objetivo é esse: a gente trabalha para justamente entregar para a nossa população uma oportunidade de entretenimento e de lazer para as nossas famílias. Prefeito, dentro da Expo Gaspar, o Festiver e também o Festival da Tilápia, além, é claro, da Expo Feira. É verdade, né? São quatro grandes eventos que a gente tem dentro da Expo Gaspar, que é o Festival da Tilápia, a Expo Feira, que é a parte agropecuária, o Festiver, que são as atrações culturais, e a Multifeira, que é a feira do comércio, da indústria, da prestação de serviços. Está muito bacana, o pessoal terminando de montar os seus estandes. Sem dúvida alguma, amanhã vai ser uma grande noite para todos nós estar aqui confraternizando, comemorando, degustando toda a parte gastronômica aqui da festa, que não é apenas peixe, não é apenas tilápia e truta. Esse ano a gente ampliou o nosso cardápio para a comunidade, atendendo a um pedido da nossa população. Enfim, nos organizamos nos mínimos detalhes. Inclusive, Gil, no sábado à tarde vai ter um evento voltado para a classe infantil, para as crianças, um show com os Peraltas. Então procuramos atender inclusive o público infantil. Muito bacana, é importante que toda a comunidade venha para cá, para juntos a gente fazer essa grande festa. Secretário de Desenvolvimento Econômico de Gaspar, Celso de Oliveira, essa noite especial abrindo a Expo Gaspar 2019, abrindo em grande estilo. Está uma noite interessante, muita gente participando, é o início de uma feira que vai estar apresentando para a nossa região o que é produzido em Gaspar, apresenta o dinamismo do nosso comércio, da nossa indústria, da agricultura, enfim, toda a cadeia produtiva está aqui reunida para apresentar e mostrar para nossa região, para o cidadão gasparense, o que nós temos de melhor. Secretário, mesmo com a noite fria, 12 graus agora, o público compareceu. O gasparense, ele sendo provocado, ele participa. Essa noite, um exemplo disso, apesar de ser frio, de estar frio, não é muito hábito da nossa região essa temperatura, mas as pessoas estão prestigiando e é importante essa participação de todos. A culinária também favorece pessoas aqui degustando um peixinho, a culinária geral. Certamente, nós temos quatro cozinhas apresentando uma variadas opções de gastronomia. Isso motiva também as pessoas a virem e participar. Venham, experimente, são porções feitas de tilápia, temos carne, temos hambúrguer, enfim, uma variedade enorme para degustação. Preços acessíveis, com a bebida interessante, uma excelente música. Venham participar e curtir essa noite. E nessa sexta e sábado e domingo também grandes atrações. Com certeza as atrações estarão sendo ampliadas, inclusive durante nós teremos a visitação das crianças da rede escolar da nossa cidade, e sábado durante a tarde teremos os Peraltas oferecendo uma apresentação para o público infantil. Então nós temos diversas opções. Sexta-feira à noite teremos Família Fagundes, depois teremos Beatles Cover, enfim, uma variedade de atrações. Mas além disso tudo, a feira agropecuária e a feira multissetorial, que apresenta tudo o que nós temos de melhor na indústria e no comércio de nossa cidade. Vice-prefeito de Gaspar, Luiz Carlos Spenger, filho Lu, também presente nessa primeira noite da Expo Gaspar 2019. Começou uma festa muito bonita nessa noite, vice-prefeito. Com certeza, Gil, a todos os ouvintes da Rádio Cidade do Vale. Estamos aí, então, né, dando início à Expo Gaspar 2019. Nesta noite aí, uma grande presença de público aqui na Arena Multiuso, prefeito Francisco Costins, prestigiando, então, aí a abertura da Expofeira, o Festival da Tilápia e curtindo aí a banda Terra Celta. Isso, prefeito. Os próximos dias também, quem não conhece a Expo Gaspar é convidado a comparecer porque terão grandes atrações. Com certeza, fico convido a toda a comunidade. Temos uma grande estrutura aqui, Gil. Você mesmo presenciou, né? E esperamos aí que a comunidade participe, porque temos aqui realmente um espaço para que toda a família se sinta à vontade, tenha a parte gastronômica, a parte da expofeira, a parte da multifeira, para realmente termos um momento de lazer, de cultura. Curtimos boas atrações aí, tem uma vasta, repleta atração aí para sexta, sábado e domingo, né? Ainda os dias que teremos de festa, é só entrar no site da prefeitura, ver lá toda a programação e teremos certeza que no final de semana você terá aí muitas atrações para curtir com a família. Vale destacar que a entrada é gratuita. Com certeza, a entrada em todas as exposições, tanto na expofeira, na multifeira e aos shows, é gratuita. Nós temos apenas a cobrança, o estacionamento solidário, R$10, que será repassado ao hospital. Inclusive, é o pessoal do hospital que está fazendo a gestão do estacionamento junto com a HAP. Da Arena Multiuso, prefeito Francisco Costins, no bairro Margem Esquerda, no primeiro dia da Expo Gaspar 2019, Gil Dias para a Rádio Sentinela.